cansado, meu fardo entrego a ti, Senhor. Minha vida nos dias diriges com amor. Em tudo confio, pois sei que és fiel. Sou fraco e frágil, preciso de você, Jesus. Sem ti nada sou. Você é tudo pra mim, meu Jesus. Você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra viver. No, oh, oh, sou nada. Nada sem você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra pois sei que és fiel. Sou fraco e frágil, preciso de você, Jesus. Sem ti nada sou. Você é tudo pra mim, meu Jesus. Nada sem você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra viver. Sou nada. Nada sem você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra viver. Nada sem você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra viver. Nada. Nada sem você sou nada. Preciso tanto de você. Preciso pra viver.